Salva novidades! Temos roupas masculinas e femininas. Colônias da Blossomville, Firenze e France Brasil. Importadas. Diversos arranjos de flores, bolsas, escolar e material escolar. Artigos para presentes, tudo em resina e muito mais. Grande variedade em pregadores de cabelos. A loja Nova Novidades fica localizada Avenida 7 de Setembro, número 606, próximo ao posto OS Combustíveis. Telefone para contato 454-1527. Organização Nalva e Leandro.